hora e 56 minutos. ZYK 337, 1300 kHz, Rádio Regional AM, Santo Cristo, Rio Grande do Sul, uma emissora de integração regional.